Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje o nosso convidado será o nosso irmão Edson Figueiredo, que vai conversar conosco sobre a comemoração dos 150 anos de Evangelho. São 150 anos que a doutrina espírita traz também para a humanidade esse evangelho, segundo as interpretações dos espíritos, mas são os quatro evangelhos que o Edson vai falar daqui a pouquinho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Estadão. Bom dia também, querido ouvinte da Rádio do Bem, Web Rádio Espírita do Bem, que está nos escutando. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através do site, através do podcast, que já está disponível no site, já está funcionando, voltou a funcionar. Você pode ouvir o nosso programa pelo celular também. Hoje, vamos iniciar com a pergunta para sorteio de dois Evangelho, livro Evangelho segundo o Espiritismo, para sorteio. E a pergunta é: os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos são atuais, na sua opinião? Então entre no site, pelo Facebook, respondendo essa questão, ou nos ligue aqui pelo telefone 12-3322-1290. DDD 12-3322-1290. Então a pergunta é: os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos são atuais, na sua opinião? E vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Yolanda Garzon. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. Bem, então nós estamos aqui com o nosso querido amigo de doutrina, Edson Figueiredo. É trabalhador do Jefa e ele vem falar dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Edson, muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Rui. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes do programa Vivência Espírita. Estamos aqui para levar aos seus lares a palavra de Jesus. Pois não, Rui? É, então, tá disposto, né, Rodrigo? Aí vamos também dizer aos nossos ouvintes que aqueles que ligarem e quiserem vir pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós temos Evangelho para doar às pessoas que quiserem vir aqui pegar o Evangelho aqui na Avenida Santos Dumont, número 300. E também o livro do Jorge. Não sei se hoje ele trouxe o minuto. Momento não. O momento de. De reflexão? Reflexão, né? Então tá. Então, aqueles que quiserem me pegar o livro, nós estamos à disposição. O Evangelho segundo o Espiritismo vai ser doado para quem ligar e disser: eu vou pegar o livro que nós temos aqui. Eu trouxe quatro aqui, mas se precisar mais, a gente vai buscar, a gente entrega depois. Exatamente, dois serão sorteados também. Dois serão sorteados, então tá bom. Então, Edson, a doutrina espírita, os espíritas, Kardec, ele fez um novo evangelho, um novo evangelho que nós denominamos segundo o Espiritismo? É muito, muito importante essa pergunta, Rui, porque vem nos esclarecer ou dar a possibilidade de nós falarmos sobre a doutrina espírita, né, que surgiu em 1857 com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Até então, a palavra espiritismo não existia. A partir desse momento, ela passou a existir. E em seguida do Livro dos Espíritos, nós tivemos o advento do Livro dos Médiuns, em 1861. E a partir de 1863, Allan Kardec, conhecido como codificador do Espiritismo, ou seja, aquele que reuniu todas as informações, as orientações dos Espíritos superiores e condensou nesses dois primeiros livros. E a partir de 1863, ele começou a receber as influências espirituais dos Espíritos superiores, no sentido que viria um livro que iria trazer uma luz para a humanidade. E esse livro, então, ele foi codificado, ele foi concluído em 1864 e tornou-se o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, não foi uma criação de um homem, né? Allan Kardec, ele codificou, ou seja, reuniu informações vinda do plano espiritual, plano superior, e aí nós tivemos esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazer a essência da moral de Jesus. Mas esse, o Evangelho segundo o Espiritismo modificou alguma coisa daquilo que nós encontramos na Bíblia, que são os quatro evangelhos que nós temos na Bíblia? Modificou alguma coisa ou veio esclarecer, através da ética e da moral, da doutrina, aqueles ensinamentos de Jesus? De forma alguma modificou, apenas veio acrescentar. Como nós entendemos, né, os espíritas entendem, que a primeira grande revelação divina foi Moisés com os 10 mandamentos, e Jesus, a segunda revelação, trazendo o amor, o perdão. O advento do Espiritismo, considerado como a terceira revelação, veio descortinar o mundo espiritual, veio demonstrar a existência de um mundo real, que é o mundo espiritual. Então, não veio modificar nada, apenas acrescentar e possibilitar o entendimento maior e mais profundo dos quatro evangelhos, ou seja, da moral de Cristo. Porque a gente vê que muitos nos criticam, né? Dizendo que nós não somos adeptos da Bíblia, nós não somos uma religião, nós somos mais uma seita. Quer dizer, o que você pode dizer para a gente? Porque Kardec, ele estava preocupado com religião ou estava preocupado com a moral cristã? Que essa é a mais importante, talvez, do que a religião. Perfeitamente. Quando do advento do Espiritismo, Allan Kardec teve a preocupação de esclarecer que o Espiritismo não seria mais uma religião. Ou seja, não seria uma religião assim que nós entendemos. Dogmática. Dogmática e culto exterior. Seria algo para o culto interior. E a doutrina espírita, ela se baseia em 3 aspectos. A ciência, que ela não foge da ciência. Nós podemos observar, quanto mais a ciência avança, mais justifica os postulados espíritas. A filosofia, que traz o conhecimento, o esclarecimento e a possibilidade de questionar. Porque a doutrina espírita, ela abre o campo para você questionar, ela é aberta. E isso tudo, a ciência com a filosofia, acaba indo para o vértice ligado, que é a religião. Então, a parte mais importante é a parte religiosa, que vem trazer a moral de Cristo. Mais uma vez, repito, as leis morais, como devemos nos proceder. Pois não. Edson, eu até gosto de comentar aqui, porque você é lá o nosso dirigente lá do GEFA, né, da Escola de Aprendiz que eu faço. Tem que fazer, puxar saco no dirigente, né? Pô? Então, Allan Kardec, em Paris, em abril de 1864, publicou o Evangelho do Espiritismo, e ele publicou com esse nome mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Foi apenas, era esboço, né? Ou cópia, né? É, uma cópia. Ele, na verdade, o primeiro nome não foi Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não quis colocar isso, né? Exatamente, talvez, para, de uma forma mais suave, trazer depois como Evangelho. E qual foi a importância desse controle universal que o Evangelho fala? Ele fala sobre um controle universal. O que é isso, exatamente? Nós entendemos como seja assim um código de ética, né? Quer dizer, O Evangelho veio como um código de ética, determinar alguns pontos importantíssimos para a conduta do ser. É, inclusive, a doutrina espírita, ela não foi feita para o espiritismo, ela foi feita para todas as religiões, porque ela se preocupa com a parte espiritual do ser humano. Só que a gente percebe que as religiões não aceitaram os ensinamentos contidos dos espíritos, né? E procuraram mais pelo seu lado dogmático, pelo seu lado convencional, e cada um então puxa sua sardinha para o seu lado, né? Mas essa é uma coisa que eu achei muito interessante, lendo o Evangelho do Espiritismo, foi esse método científico que o Allan Kardec criou, que consequentemente chegou nessa consequência moral, né? Principalmente quando ele fala que juntou informações de diversos centros, né? Centros espíritas, mandou as perguntas que ele fez para diferentes médios e obteve as mesmas respostas. Eu acho que isso aí é uma coisa que dá cada vez mais autoridade para o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Dá embasamento, né? Porque foi uma coisa muito restrita. Mas o Rui estava comentando que a doutrina espírita, na verdade, ela, de acordo com o próprio Allan Kardec, com o passar do tempo, ela iria se disseminar de uma forma que todas as religiões... Não que a humanidade se transformaria em humanidade espírita, mas todas as religiões, de acordo com os ensinamentos e postulados espíritas, elas iam absorvendo isso como verdade, né? A existência da espiritualidade, e todos nós iremos conviver para um mesmo caminho, que é, ou seja, o caminho da transformação interior, do culto interior. É porque a gente observa que a doutrina espírita, ela deu muito mais valor para o sermão do monte ou da montanha, colocando como ética, como moral nos evangelhos, do que outras coisas, né? Quer dizer, nós não vemos aí no evangelho dizendo que Maria era virgem, que Jesus teve outros irmãos, coisas preocupadas com a ordem cronológica das coisas. Se preocupou mais com a ética, com a moral, porque o sermão do monte é justamente aquilo que nós deveríamos colocar em todas as religiões, mas que infelizmente a gente vê que é muito pouco mencionado, né? É porque as palavras do nosso codificador Allan Kardec eram bem claras, né? Poderíamos ser questionados na parte científica, também questionados na parte filosófica, mas no sentido da parte religiosa não há contestação. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar as máximas de Jesus, as parábolas, as bem-aventuranças, que elas são únicas e para todos. O que vem aí é a forma de você interpretá-las. Quando você a interpreta no sentido mais amplo, no sentido divino, no sentido da possibilidade do homem estar recebendo a luz para a sua transformação, para utilizar tudo isso no bem comum, transformando a sociedade, você compreende que não há maneira de contestar as palavras de Jesus. Interessante, né? E dentro do Evangelho, nós encontramos muitas informações também interessantes, super, assim, interessantes que a gente não encontra em qualquer lugar. Dentro do Evangelho, nos comentários do Evangelho. Por exemplo, eu tenho uma passagem muito que eu gosto muito, não lembro agora qual que é o capítulo, eu acho que é naquele que várias moradas, existem várias moradas na casa do meu pai. É o capítulo 3, né? Evangelho segundo o Espírito. Que cita que toda a humanidade, todos os espíritos que habitam o universo são seres humanos, né? Exatamente. É interessante isso, porque nós achamos que só porque não está na Terra, não seria seres humanos. Agora eu não preciso falar mais nada para os ouvintes, porque eles estão vendo. Então vocês estão vendo a graça passar na frente da câmera, vir colocar água aqui no nosso copo, mexer com um, mexer com outro. Então, antigamente eu falava, quando alguém derrubava um copo na mesa, eu falava, alguém derrubou um copo d'água na mesa, outro derrubou não sei o quê. Agora eu não preciso que vocês vejam, estão vendo. Mas estão nos vendo mesmo? Tá, virou agora, ela vinha aqui botar água no meu copo. Puxa, né? Entendeu? Não sei se ela está querendo mostrar que ela faz mesmo serviço aqui no trabalho. Na outra rádio que nós estávamos, você viu o pessoal reclamar, pô, vocês estão aí na moleza tomando cafezinho. Né? Mas aí um entra na porta, mexe na tomada, outro vai entra devagarzinho para não atrapalhar, mas está todo mundo vendo na câmera. Mas tiraram o rangir da porta. O Rangido da Bola, pelo menos tiraram, porque tinha gente pensando que era assombração. Mas tem gente que disse que não escutou nada, era só a roaça da gente. Então é só nossa preocupação em fazer o melhor. Então, Edson, voltando à nossa conversa, então o pessoal não estranha não, porque tem muito movimento aqui dentro mesmo. Eu já pedi para o Maurício só congelar a câmera depois que a gente entrar no comercial, mas enquanto está acontecendo aqui o programa, agora, muita gente entra. Agora, se o pessoal vê mais de 4 pessoas, pode entender que está vindo espírito, né? É, exatamente. Então, não é espírito, não, quando ela passa aqui pelo meio aqui, né? Vou divulgar o link no Facebook. Estou divulgando agora no Facebook o link para o pessoal entrar e ver mesmo tudo aqui. Por enquanto, ainda está... Como está com computador, usando um computador para várias coisas, a imagem, às vezes, ela está com tempo... atrasado um pouco e às vezes dá umas congeladinhas, mas daqui a pouco o Lano Brito prometeu que vai trazer um computador dos Estados Unidos, que tudo dele é dos Estados Unidos, né? É. Ele estava falando que custa não sei quantos mil dólares no microfone desse aqui. Só que a gente sabe que esse microfone é desde lá da quando ele estava lá na outra emissora, lá no prédio. Vale lá, centro, né? No shopping centro. Exatamente, mas ele disse que está novo o microfone aqui. Então, ele vai trazer um computador bom aí, a imagem da gente vai ficar bem melhor e as câmeras vão ficar mais divididas aqui, ao invés de ter uma câmera só, como aquela que vocês estão nos vendo aqui. Então, Edson, voltando a conversar, deixando as brincadeiras de lado. Então, isso é muito, muito interessante, porque quando a gente pensa que só porque nós estamos na Terra e pode existir entes em outros planetas, eles não seriam seres humanos também. Todos seres humanos. No Evangelho realmente é bem claro que uma parte da humanidade está aqui no planeta Terra. Inclusive, a classificação do planeta Terra, viu, Jorge Rui, aqui o Rodrigo, vou afirmando para a gente não perder de vista, né? É considerado um planeta de provas e expiações. Significa o seguinte: existem outros mundos mais evoluídos que são seres humanos. Talvez a aparência não seja a mesma, não deve ser a mesma como a nossa aqui, carne e osso. Então, por isso que os pesquisadores, cientistas, ainda não conseguiram descobrir vida, porque eles estão procurando vida igual a nossa. Igual a nossa não existe. Eu tive uma informação de um amigo espiritual que está dizendo, olha, nós só enxergamos até a terceira dimensão. Os aparelhos que nós fazemos estão de acordo com a nossa visão. Agora, será que nos outros planetas não tem a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão e que nós não estamos conseguindo captar essas imagens? Então fica uma interrogação para os nossos ouvintes, né? Será que nós não estamos fazendo os aparelhos que não conseguem captar? Nas obras do André Luiz, ele sempre deixa isso aí, né, pontuado, né, na possibilidade de existir coisas que nós não iríamos entender. Sim. Por isso que ele não alongava em suas explicações. Exatamente, não vai dar mesmo, porque nós só conhecemos o que nós somos formados. Então, o que nós não somos formados não dá para saber ainda. Então, provavelmente existem muitas outras outros sistemas de vida que nós, os nossos aparelhos, não vão conseguir captar mesmo. Então, imagine, Jorge, naquele livro O Segredo, é demonstrado, eles falam, imagine quando os índios aqui no Brasil viram aqueles navios chegarem com os portugueses, o que que eles imaginaram daquele navio? Qual a visão que eles tiveram? E você vê que nós temos essa dificuldade de, inclusive, entender aquilo. Já pensou se vier um disco voador aqui na Pará, aqui no banhado, descendo no banhado? O Helder vai gostar. O Helder porque, ele já é familiarizado com isso, ele já veio de lá, o Helder. Então ele não vai ter problema nenhum. Agora, a gente não precisa ir longe para índio, não. Aqui na década de 60, na década de 50, nas cidadezinhas aí pequenas do interior do Brasil, quando passava um avião, eles pegavam um espelho para apontar para o sol, para mirar no avião, para poder... não sei por que eles faziam isso. Eles achavam derrubar o avião. Eu não sei o que eles achavam disso. Então, era um bicho maluco que estava lá em cima. Então, as coisas são muito mais simples. A gente é que complica muito, assim, nesse sentido. Existe um questionamento no Livro dos Espíritos, ou nas obras de André Luiz, agora estou confundindo, que pergunta, mas pode existir lugar que não tenha sol? espiritualidade fala, responde, vocês não sabem se nesse outro planeta a energia que eles precisam sobreviver já é outra que não vem do Sol. Então não tem problema, né? A questão é que nós estamos querendo achar que nós ainda somos super importantes, que todo mundo tem que ser igual a gente, que nós somos o top de linha da humanidade, e na realidade nós não somos, não, né? É ver que todo mundo consegue ver a gente é que não consegue ver ninguém ainda. É. Vamos fazer um comercial? Vamos, são 8 horas e 23 minutos. Isso, vamos combinar assim. O Rodrigo e eu falamos as horas para o Rui não ficar olhando para trás. É, porque relógio, agora, né? Ficou combinado, do lado aqui. O relógio está atrás dele. Combinado. Então vamos fazer um break comercial aqui. Ainda bem que você não tem que comentar a hora como era na outra emissora, né? Nossa, eu vou ter que ficar gritando a hora. Que era o Jorge, tinha virado o reis da hora. Reis, né? Reis da hora. É, vamos com a música, porque nós estamos falando de evangelho hoje. Tem um CD do Grupo Castelão, um dos mais recentes, que tem o título Oração, Amor e Luz, aquele CD que nós fizemos em homenagem a Coal, e tem a música Evangelho de Luz com o Grupo Castelão. E eu vou pedindo para o Maurício dar uma baixadinha congelada na imagem depois, tá bom? A partir da música você já pode congelar. É Oração, Amor e Luz, Evangelho de Luz, Grupo Castelão. Que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus. Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Quando a angústia revolta, eu não acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho. Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso companheiro de doutrina, Edson Figueiredo, trabalhador do Jefa do Grupo Espírita Francisco de Assis, falando sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, Jorge, nós temos alguma informação já, Rodrigo? Nenhuma informação por enquanto? Hoje agora está um pouco devagar, mas quem quiser entra aqui no Facebook. A gente tem um novo telefone também, né, Jorge? Isso, nós temos o tradicional aqui, 3322-1290. 3322-1290. Mas você pode também ligar para o 3018-4889. 3018-4889. Entre aí no nosso Face, quem está aqui é o Renualdo, dando bom dia para a gente. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Jorge. O som está maravilhoso, né? Ele disse que não conseguiu achar ainda a transmissão. A transmissão, Renaldo, aí do lado, quando você entra na página aí do lado tem câmera ao vivo. Você clica naquela câmera ao vivo, que aí aparece a gente, né? É claro que vivo de nós quatro aqui, o mais vivo é o Rodrigo. O resto, eu, o Edson e o Rui, não estão tão vivos assim. Não, dobramos, né? O cabo já da Boa Esperança. Lá. Mas aí do lado, às vezes, quando você entra na página, aparece ou do lado direito ou do lado esquerdo, escrito assim, nosso, câmera ao vivo. No nosso entra Facebook aí, também que tá já lá. No nosso Facebook já está divulgado também. Aqui. No Facebook também está divulgado o telefone e está divulgado como que entra? Tem um link. Isso. Aí está falando, ó, vídeo do programa Vence Espírito. É só clicar nesse link. Isso. Que aí você consegue ver o streaming, né? Que é o Renaldo entra no Facebook meu particular aqui. Então, se você entrar no Vivência, tem também. Tem que entrar no, né, programa do Vivência Espírita. No Facebook do Vivência Espírita. Ou você compartilha no seu também. Uhum. O Rui, Jorge aqui, o Rodrigo, eu tenho três aqui afirmativas que é interessante a gente estar refletindo sobre elas, né? Depois eu vou fazer uma pergunta aqui para os participantes do programa aqui. Mas é o seguinte, nesses 150 anos do Evangelho, muita coisa modificou, e muita coisa boa o Evangelho nos trouxe. Eu tenho três afirmativas, a primeira é do Espírito Emmanuel, e diz assim, a grandeza da doutrina não reside na circunstância do Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. E a segunda é perguntar a Chico Xavier, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Resposta do nosso irmão Chico. E sua resposta foi a seguinte, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. E finalizando aqui, Allan Kardec anota, para os homens em particular, constitui aquele código, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Agora eu aproveito e entrevisto aqui o Jorge e o Rui. Rui, quando que o Evangelho te tocou, Rui? Olha, a gente observa que eu às vezes sou meio crítico, porque eu acho que nós temos que ter uma vida reta, uma vida procurando fazer o melhor que nós pudermos, porque os ensinamentos de Jesus estão dentro da gente. Os ensinamentos, porque nós somos os seres divinos, porque o próprio mestre falou isso, eu que eu faço, vocês podem fazer ainda mais, vocês poderão fazer e poderão fazer ainda mais. Então a gente vê que o grande segredo dos evangelhos está dentro de nós, quer dizer, não há necessidade de nós ficarmos aí tão preocupados em conhecer o evangelho como viver o evangelho, né? E o que é viver o evangelho? É viver tranquilo, sem mentira, sem enganação, sem... ficar enrolando, quer dizer, agir da maneira que você age, ser honesto, ser correto nas suas atitudes, você está aplicando o evangelho em sua vida, né? É isso que justamente o que Jesus vem nos trazer, porque todos os exemplos de Jesus, inclusive hoje, nós estamos tendo aí pessoas dizendo que os evangelhos de Jesus estão sendo aproveitados pelos empresários, estão, pelos intelectuais, porque eles estão descobrindo nos evangelhos coisas que eles praticamente conheciam, mas não sabiam usar essas, lindas lições que tem no Evangelho. Então, o Evangelho é uma coisa atual, uma coisa que não morre nunca, porque são coisas que é para sempre, é para até para a outra vida nossa espiritual. Então, eu creio que nós precisamos tomar muito cuidado e não acharmos que devemos só ficar citando palavras do Evangelho sem exercer aquelas palavras, né? Então, é esse que que eu penso, porque nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E você, Jorge, quando o Evangelho te tocou, Jorge? Para falar a verdade, eu sempre gostei do Evangelho, mas nunca, assim, estudar o Evangelho. Eu passei a estudar o Evangelho quando eu entrei na doutrina espírita. Mas como sempre fui cristão e Jesus sempre me tocou, desde pequenininho, eu aprendi a conviver com Jesus, a minha mãe sempre fez isso por mim, mas não por imposição, sempre por na tranquilidade. Então, o Jesus sempre me tocou. Então, eu considero, por ter sido tocado por Jesus, que o Evangelho sempre me tocou. Agora, eu acho interessante que nós, da doutrina espírita, nós temos o tríplice aspecto que nós passamos para a humanidade, que é a ciência, que é a filosofia e que é a religião. Agora, uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse tríplice aspecto é que cada momento da humanidade nós necessitamos de um aspecto desse. Sim. E talvez esse momento que nós estamos atravessando, com todas essas tribulações, ou que outros orbes já passaram, como o planeta lá que fica na constelação do Cocheiro, que a gente chama de Capela, né? Que a estrela chama Capela, passou, fosse o momento que se precisaria mais da religião. Porque a religião é que dá moral para as pessoas. E o que nos transforma, o que faz a gente melhorar, é a parte religiosa. Talvez se a gente estivesse lá na Idade Média, onde quem falasse de ciência ia para a fogueira, aquela época foi a época que mais se necessitou da ciência, né? Talvez se a gente chegasse num lugar onde a ciência é adiantada, onde todas as pessoas são moralizadas, que pode existir lugares assim até aqui na Terra, a gente sabe que existem países que eles estão bem intelectualmente e as pessoas são de moral, bem moralizadas. Países pequenos, mas existem. Talvez a filosofia seja o que impera mais. Agora, aqui para nós, talvez a religião seja o aspecto mais importante e deveria tocar todo mundo. E é tão interessante o que o Jorge está dizendo, porque o momento é de religião. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo, o capítulo mais extenso, é Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Nós olharmos a nossa volta, olharmos as manchetes da mídia, o que nós vamos encontrar? Aflições. Aflições e outras, incompreensões, às vezes revoltas. E o Evangelho, nesse capítulo, ele traz uma verdade, um ensinamento maravilhoso. Ele diz assim, sempre fala, a pessoa fala, poxa vida, por que Deus me abandonou? Na verdade, Deus não abandona, né? E ali está dizendo o seguinte, que cada um de nós, os momentos de aflições, ou como muitas pessoas dizem, né? É kármico, né, Jorge? É kármico, é cobrança, é dívida. Então, dizem que a misericórdia divina, pelo seu amor, ela cobra somente a centésima parte, Jorge, viu, Rui? A centésima parte que nós pagamos. Então, eu sempre estou dizendo o seguinte, pessoal, se nós pagamos a centésima parte, por que não pagar uma baita de uma promoção dessa? Não é? Então, antes da revolta, vamos procurar entender a causa das aflições, porque as aflições nos trazem uma lição. O que o mundo está precisando, Rui, com toda essa dor, desigualdade, sofrimento, criminalidade aumentando, o que está precisando, Jorge e Rui? Eu acredito que está precisando a gente deixar de ser egoísta, porque o egoísmo já nasceu com o ser humano. E esse egoísmo precisa ser trabalhado, porque é um dos maiores defeitos do ser humano, é ser egoísta. E o interessante, Jorge, você fala uma coisa aí, que os países mais adiantados do mundo, onde existe a melhor distribuição de renda, onde existe a melhor IHD, lá que é justamente o padrão de vida, onde as mulheres são respeitadas, eles quase não têm religião, né? Isso. Assim, dando meu pingo de contribuição, que eu vejo no mundo, a gente vê num mundo tão atribulado, tão corrido, que as pessoas não têm tempo de parar, dar atenção para os filhos, dar atenção para os seus entes. Então, você tem assim, eu vejo um mundo de uma era de informação que as coisas passam muito rápidas. E as pessoas estão ficando cada vez mais estressadas, mais confusas. Eu acho que o que o Evangelho traz é o que as pessoas mais precisam hoje em dia, que é consolação. O que na minha opinião, o que o Evangelho traz para a gente? Traz tolerância, paciência, calma. É coisa que nós não temos. Serenidade. Você vê aí nas estradas os caras correndo que nem doidos. Se for perguntar para ele por que ele está correndo tanto, ele não sabe nem responder por quê. Você vê o pessoal comendo tão apressadamente, porque antigamente, viu, Jorge, a comer na minha casa, almoçar, era quase se fosse um ritual. Tinha que sentar, lavar as mãos, conversar, comer a comida tranquilamente. Hoje tem esses fast food, que o pessoal come tudo rápido. Se tiver que esperar 10 minutos na fila, já começa a ficar impaciente, começa a xingar, começa... Quer dizer, então a gente está vendo que hoje está todo mundo querendo rapidez. Mas só que essa rapidez vem trazendo a intranquilidade no ser humano, que ele nunca está contente. Por isso que está aumentando o caso de depressão, está aumentando os casos aí de pânico, né? De síndrome de pânico, está aumentando tudo isso. E a quantidade de suicídio, né? Também. Hein? E a quantidade suicídio. De crimes também, né? Quem entrou aqui foi o Liraucio, né? Nosso irmão Liraucio, da Rádio Espírita. E vocês sabem também que vocês podem ouvir o nosso programa pela radioespírita.net, que é a Rádio Sou do Bem. E o Liraucio é o diretor. Ele disse aqui que ainda bem que a câmera está longe, porque não precisa assustar muito o pessoal com essas caras aqui. Mas ele está conseguindo nos ver pela câmera? Ele falou que está longe a câmera. Está longe, ela está lá do lado de fora, mas é porque está sendo testada ainda. Nós vamos melhorar, colocar mais câmeras, né? E ela está um pouco longe, mas está melhor assim também, eu acho. Por enquanto. Né? E o nosso som está saindo de acordo? Não, o som está muito bom. E a pergunta para sorteio de 2 livros do Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado pelo Allan Kardec. Os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos são atuais, na sua opinião? Então, Luiz Carlos Forcato, um bom dia para o Forcato. Você terminou de falar do Liraus? Já. Ah, então tá. Então, Luiz Forcato, ele entrou aqui e respondeu a pergunta. É impressionante como todo livro, sempre que sai nova edição, tem que ser revisado devido à evolução. Entretanto, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, que no toca os ensinamentos de Jesus, pelo menos até o momento não vemos necessidade de alguma atualização. Muito legal, obrigado, Forgato. O que eu penso é o seguinte, né? A atualização, como se fosse uma revisão, ou falar, né? Modernização. O que acontece é que tem muitas interpretações que a gente não sabe ainda, mas é por culpa do homem mesmo, né? Dentro do Evangelho tem várias informações que, por exemplo, a gente vê... eu considero que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo várias revisões dentro do próprio Evangelho. Eu considero isso. Porque quando a gente pega lá, se você não odiar pai, mãe, irmãos e até a sua própria vida e vir junto de mim, você não é digno de mim. Jesus fala isso. Mas, na realidade, isso está escrito lá no Evangelho, porque quando eles traduzem a língua, quando eles traduzem do hebraico, o hebraico era uma língua muito pobre, a palavra odiar era a mesma coisa que dizer, gostar menos ou gostar tanto quanto. Então, a doutrina espírita chega e diz, olha, a verdadeira palavra que devia estar aqui, quando Jesus fala, é Jesus dizendo assim, olha, se você não amar seu pai, não amar a mim, tanto quanto você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos e todo mundo, você não é digno de mim. Porque Jesus já tinha conquistado o amor pleno. E conquistando o amor pleno, ele amava todo mundo igual. Então eu falo, para você me seguir, você tem que amar a mim e amar os seus irmãos, tanto quanto você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, todo mundo. Então, não é uma revisão, mas é uma colocação da linguagem no ponto correto, né? Porque, e tem várias outras. Se você não passar no... Se um camelo... é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem entrar no reino do céu. Quer dizer, Jesus falou certo naquela época. As pessoas é que interpretaram as linguagens que vêm saindo, as línguas, né? Vão colocando de maneira incorreta. Isso talvez crie até aquela tranquilidade do pobre achar que ele já ganhou o céu e não precisa trabalhar, não precisa se preocupar com nada, né? Vamos fazer um comercial, Edson? Vamos fazer um comercial aí, Maurício. Coloca pra gente aí também, pra nós irmos pro comercial agora, a música Boa Nova com Sérgio Santos. Então vamos repetir, Rodrigo, que as pessoas que quiserem o Evangelho segundo o Espiritismo é só vir aqui que vai levar o Evangelho para casa, tá? Exatamente. E nós temos mais 2 sendo sorteados. Exatamente. E o telefone, Jorge? telefone, falando também que tem os evangelhos e tem também o livrinho Minutos de Reflexão. Minutos de Reflexão. Quem que vier aqui, a gente entrega um livrinho autografado. Autografado. Se quiser autografar, tá aqui conosco. Só esperar que a gente autografa aí também. Então, Minutos de Reflexão. Modestamente, o autor está aqui conosco. Minutos de Reflexão, que foi o livro que nós fizemos aí em homenagem ao programa Vivência Espírita, que completa 10 anos. Inclusive, parece que completou, né? 10 anos. Completou 10 anos. O Edson foi a semana passada embora e não levou o dele, né? Tem que levar. Eu vou levar hoje. É. Então, se vocês quiserem o livro Minutos de Reflexão também, que está fazendo o maior sucesso, viu? Fazendo muito sucesso mesmo. Pode passar aqui. Ele é ali. Ele é. A gente, onde a gente leva é o que sai mais, né? Porque o Mário Vinhas adorou também. Pode passar aqui, então, buscar o seu livro, o Evangelho, aqui na Avenida Santos Dumont. Fica a escolha, 300, né? Aqui é o número 300. Nós estamos aqui até Jardim Paulista. Até 10 horas nós estamos aqui. 3018-4889. 3018-4889 ou 3322-1290. 3322-1290 ou 3018-4889. Vamos para a música? Tenho alegria na vida, mas brilho no olhar. Vejo alguém me mostrando o caminho e as marcas no chão. A energia invadindo meu peito e o meu pensamento. Já não sinto aquela tristeza no meu coração. Ele chega falando baixinho, me abraça sorrindo. Sua presença me faz tão feliz, seu amor me conduz. Ele é toda a beleza do mundo, o exemplo de vida. Jesus semeando a bondade, um roteiro de luz. Boa nova, nova estrela, novo sol. É o caminho, a verdade, é o farol. Boa nova. Certeza de paz com o Senhor. Oh, oh. Hoje eu tenho alegria na vida, mais brilho no olhar. Vejo alguém me mostrando o caminho e as marcas no chão. A energia invadindo meu peito e o meu pensamento. Já não sinto aquela tristeza no meu coração. Chega falando baixinho, me abraça sorrindo. Sua presença me faz tão feliz, seu amor me conduz. Ele é toda a beleza do mundo, o exemplo de vida. É Jesus semeando a bondade, um roteiro de luz. Boa nova, nova estrela, novo sol. caminho, a verdade é o farol. Boa nova, nova vida é o amor, é a certeza de paz com o Senhor. Nós estamos então com Edson Figueiredo, lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, falando sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jorge, a Cleide do Castelã parabeniza o programa e a emissora nova está ouvindo com clareza e manda um abraço a todos. Um bom dia para você, viu, Cleide? Continue nos prestigiando. Queria mandar um abraço aqui para o professor Ney Rodrigues. Professor Ney Rodrigues, que é muito conhecido aqui na cidade. Nosso ouvinte de carteirinha. Exatamente, foi vereador aqui na cidade. E o filho dele é o Marcão. É o Marcão, né? O pai do Marcão. O Ney, que foi meu professor de educação física, né? Puxa, agora o Ney está conservado pra caramba, porque eu perto dele parece que eu sou mais velho que ele. Mas naquela época que o professor passava muita moral pra gente também, viu? Hoje em dia, não é que o professor não passe moral hoje em dia, mas parece que hoje o professor não tem mais tempo. Ele é tão atribulado que não tem mais tempo. Mas naquela época parece que os professores tomavam conta mais da gente. E o Ney, como era um professor de educação física, a gente passava... Eu jogava no time de basquete, jogava no time de futebol de salão, então passava lá o dia praticamente na escola lá e ele pegando, puxando a orelha da gente para lá e para cá. Então eu tenho muita consideração pelo Ney. E agora, depois de velho, eu com 50 e poucos anos, que fui encontrar com o Ney novamente. Mas a gente acompanhava quando ele foi vereador, quando ele foi, muito tempo ele foi secretário, preparador físico também do São José também, né? E o Ney ligou para nós falar que está nos acompanhando. Obrigado, Ney, pela sua audiência e um grande abraço. E nós estamos gostando da atuação do Marcão, que é o filho dele, como suplente de vereador, né? Ele está agitando as massas aí, né, Jorge? Eu não sei porque que o Marcão até hoje não foi vereador ainda, porque na realidade o Marcão é atuante pra caramba na cidade, principalmente na Zona Sul, né? Não, mas ele teve voto para ser eleito se ele tivesse numa outra legenda, né? Mas é assim mesmo, o trabalho O Paulinho, que trabalhava aqui com o Nano Brito, ele falou, eu perdi por pouco voto. Uhum. O cara, poxa, mas é por pouco voto? É por pouco, ninguém votou em mim, então foi pouco. Rui, a Patrícia Leite Carbone entrou aqui no Facebook e falou, oi, meu nome é Patrícia, quero dizer que escuto todos os domingos. A minha mãe, Maria José, é super fã de vocês. Quero saber aonde eu posso comprar audiolivro espírita. Muito obrigado, beijos para todos. Audiolivro, provavelmente o Mário Vinhas também tem lá na Livraria Casa do Caminho. Com certeza. Né? Então a Livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa 232. Você pode chegar lá e o Mário Vinhas vai dar todas as dicas. Eu tenho certeza, sim. Se não tiver o livro que você quer lá e ele existir em audiobook, o Mário vai encomendar e trazer para vocês, né? Às vezes a gente não sabe se é legal a gente comprar livro lá na Livraria Casa do Caminho ou conversar com o Mário Vinhas, que é um prazer conversar com ele, né? Realmente. E que ele está fazendo a nossa vinheta, chamada, tá? Isso. Ele é o... Está 100% o nosso programa agora, né? Com certeza, sempre, né? O Mário Vinhas aqui no programa de televisão, as locuções são do Mário. Inclusive o livrinho aí, o Minutos de Reflexão, Rodrigo, nós vamos trabalhar para fazer vocal. Isso, também, e pedir para o Mário Vinhas fazer para a gente as mensagens, né, e a gente soltar de alguma maneira no programa e também mais tarde fazer um audiobook também. Um audiobook, né? Também, colocar então, na internet. Então vamos mandar um abraço para Maria José, que é a mãe da Patrícia, e para a Patrícia, né, que está nos ouvindo. Isso. E que tem a paciência de nos ouvir, né, Jorge? O Liraus fala cada coisa aqui que eu... Deixa eu falar para o Rodrigo. Não está prestando atenção, Liraus. Espera aí. O som está excelente. Percebo que está estéreo com um leve efeito de eco e phantom. É com você, Maurício. Não sei o que é que ele falou aí. A imagem da câmera também está muito boa. Fantasma. Embora distante, mas não vai mudar muito no ajuste, pois ela precisa pegar o ambiente todo e isso complica. Exatamente. O Liraus fala porque o Liraus tem experiência pra caramba nisso, né? Além de fazer o rádio, ele também faz a televisão também. E filma também, né? Faz tudo isso, né? Legal. O Forcato tá aí pra você falar? Não. Ou não? Posso falar aqui também? Pode falar. O Forcato. Agora sim, domingo passado, estava viajando, né, para o sul de Minas, e ouvindo o excelente programa com Mário Vinhas, na região de Itajubá, Itanhandu, e até mesmo na subida da serra, como estava ótimo. Olha, você vê? Você viu, Maurício? Lá no sul de Minas, o Forcato estava lá, olha. Na região de Itajubá, Itanhandu, até na subida da serra, o som daqui da 1290 estava ótimo. Orlando, né? Brito, que não pode saber. Você tem essas referências aí sempre, não tem, Maurício? O Maurício aqui com a gente, ele não está falando, mas você pode falar também na hora que você quiser, porque ele é assessor do Orlando Brito também aqui na região. Se fala assim, daqui a pouco o Orlando Brito vem querer cobrar mais a gente aqui no programa. Não, mas aí é com o Maurício, não é com ele. Isso aqui é com a gente. Aí ele está falando, hoje vim de Moreira César até Guará, ouvindo o programa com o Edson. Repito, agora sim. Quer dizer, agora o Forcato está botando fé ótimo, aqui no nosso programa. Porque se ele está pegando lá no rádio, ele não está falando da internet, ele está falando no rádio. No rádio, né? Muito legal. Até na entrada de Suzano pega. Olha lá o Maurício. Oi, Maurício. Até na entrada de Suzano lá vai limpinho. Também? Mas vamos sempre fazer futebol lá em Suzano, até na entrada de Suzano lá é limpinho. Uhum. Que bom, que joia. Vamos voltar aqui com o Edson. Vamos lá. Edson, eu tenho uma pergunta para você. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele convida-nos a alguma coisa. O que ele nos convida? Então, Rodrigo, você me fez lembrar uma pequena história que me contaram, né? Chico Xavier, quando ele se sentia um pouquinho cansado, exaurido de suas forças, ele costumava visitar um amigo lá em Uberaba. Né? Esse amigo, me parece, chamava Lázaro. E ele chegava até lá na casa de Lázaro, e Lázaro olhava para o Chico e falava, Chico, me diga uma coisa, Chico, qual é a novidade, Chico? Qual é a novidade? Aí o Chico falava, novidade, Lázaro? A novidade é o Evangelho de Jesus, não é? Porque quem é de nós que conhece o Evangelho de Jesus? Né? Palavra de Chico Xavier. Então, a grande novidade é o Evangelho de Jesus. E aqui no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericórdia, vamos encontrar a seguinte coisa. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Aqui diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depores a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem elimine do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado, reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. E no capítulo 11, amar o próximo com a si mesmo, nós podemos fechar da seguinte forma, os efeitos da lei do amor. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observar os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros que não quiseres que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Porque quando nós adquirirmos essa compreensão, né, adquirirmos essa visão de futuro para o nosso bem-estar, nós iremos mudar o nosso proceder. Nós iremos caminhar no sentido da união entre todos, do perdoar e não guardarmos ressentimento. Só assim nós criaremos uma nova sociedade capaz de desenvolver entre nós o sentimento importantíssimo que é da fraternidade. Então o Evangelho ele nos convida a colocar em prática. Em prática tudo os isso. Os ensinamentos. A caminharmos. O conhecimento, filosofia, né? Aliado ao que nós vemos no mundo, a necessidade de mudança. E trazer o Evangelho para si. Como dizia o Chico, a grande novidade ainda é o Evangelho, porque nós não praticamos. Conhecemos a letra. Lázaro, ainda tem hoje lá a casa de Lázaro, lá em Uberaba, que era um lugar onde Chico Xavier ia descansar bastante, as pessoas falam também, né? Exatamente. Quem conhece muito a casa de Lázaro é o O Walter da AWS, que e foi vai ele que me lá. Contou isso aí, não esqueci. Quando ele me contou, eu achei tão interessante isso daí, porque é novidade. A gente quer, cada vez que sai um livro novo, aí todo mundo corre atrás. Mas a grande novidade ainda é o Evangelho. E é o que é mais vendido também. Né? Você vê, dentro da doutrina espírita, é o livro mais vendido é o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro da religiosidade, o livro mais vendido é a Bíblia. E a pessoa que mais vende livro no mundo é Jesus. É. Né? Então você, quando está. E acho que tem mais livros também falando dele. Quando Exatamente. Você pega aquele livro famoso, né, em todas as organizações, né, que é o monge executivo, você vai ver os preceitos, a espinha dorsal do livro é o ensinamento de Jesus. É servir, né? Mas, servir Jorge, ao próximo. Olha só, Rui, deixa eu só falar aquilo que o Mazala passou aqui a mensagem para mim. Ele dizendo, a gente estava falando de revisão, ele disse que a última na Bíblia pela CNBB, né, no capítulo de Nicodemos, passou a ser assim: é necessário nascer do Espírito e não nascer de novo, como ensinou Jesus. Ele disse que a CNBB fez essas modificações. A gente sabe que existem as modificações. Eu entendi que quando o Edson disse em revisão, seria uma coisa assim, seria uma coisa universal para se mudar. Então, universal nunca existiu, né? A não ser que a gente achasse que a Igreja Católica é dona do Evangelho de Jesus, e não é. Então ela pode fazer a modificação que ela quiser, como a gente vai encontrar livros da Bíblia, que está lá dizendo para tomar cuidado com os espíritas. Tem Bíblia isso aí, mas se a palavra nem existia... No livro de Moisés, no Deuteronômio, no capítulo 18, fala para tomar cuidado com os espíritas. Exatamente. Há 4.000 anos atrás. Se não existia nem essa palavra ainda. Então você vê que foi pessoas que ficam fazendo revisão, que quem acredita em pecado, esse é um dos maiores pecados que existe, é você ir lá mudar. Porque o Evangelho de Jesus é a cláusula pétrea, né? São coisas que estão ali que não podem ser modificadas. O que pode modificar não é modificar, é a palavra que foi colocada errada. E não é você modificar o fundo da coisa, né? E a grande verdade é a seguinte: é que na medida em que nós amadurecemos, nós temos uma nova interpretação da mensagem de Jesus. O homem ainda não chegou na essência do ensinamento de Jesus. Ainda estamos na letra. A nossa abordagem é letra. E nesses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu penso assim: aqueles que não conhecem o Evangelho devem buscar conhecer essa luz, né, que nos aclara e nos ensina muitas coisas. E aqueles que já conhecem, dizemos, os espíritas, chegou a hora de nós repensarmos o Evangelho, fazer uma releitura. De que forma essa releitura? Será que todo o conhecimento que eu já adquiri, eu consigo colocá-lo em prática? Será que eu estou utilizando o Evangelho como uma linha mestra? Será que eu estou utilizando o Evangelho para trazer assim um bem comum? Será que eu estou olhando aqueles que me cercam à luz do Evangelho? Então é um motivo para a gente repensar, momento de repensar nesses 150 anos do Evangelho e procurar expandir esse conhecimento. Nós temos várias campanhas esse ano, quantos congressos, quantas palestras, e as campanhas de doação do Evangelho. Isso é um importante. Quantas pessoas às vezes recebem o Evangelho e esse Evangelho traz para ela um grande benefício de consolo, de esclarecimento. E a partir de então, não que ela se torne espírita, de forma alguma, a busca do espiritismo é transformar todo mundo em espírita, mas trazer o esclarecimento de Jesus, o consolo e a luz para as almas. Ô Jorge, sexta-feira nós estávamos conversando, e você falou uma coisa que eu fiquei encucado, né? Justamente daquele amigo seu que aprendeu a curar as suas doenças através da sua mudança de pensamento, de raciocínio. E ele está dizendo que, inclusive, as doenças, que nós trazemos as doenças. E aí o Evangelho traz muito claramente que se você souber seguir os Evangelhos, você... vai, não digo que não vá morrer, que vai desencarnar, mas você vai ficar muito tempo livre de muitas doenças na prática do Evangelho. Inclusive, ontem eu fui lá fazer uma palestra no Paulo de Tarso, tem duas médicas que trabalham no Paulo de Tarso, que ela também concorda com isso, viu? À medida que nós vamos mudando a nossa maneira de agir, de pensar, nós podemos até nos curar internamente somente com a mudança de atitude. Isso. Eu estava falando do Sebastião Camargo, livro Despertar da Consciência. Despertar da Consciência. E um dia nós não vamos conseguir trazer o Sebastião Camargo aqui. Ele apresenta o programa na Boa Nova também, na TV Mundo Maior, chama Despertar da Consciência. É uma pessoa fantástica que tinha um mês de vida e faz 16 anos que ele tinha só um mês de vida. Né? Não, então, mas, é um autodidata, o Sebastião Camargo. Isso é maravilhoso. É. Então, mas se você for ver também no livro Obras Póstumas, de Kardec, lá ele está dando essa mensagem também para a gente, né? No livro que eu lancei, aqui, o livro Músicas Espirituais, Como Acontecem, nós colocamos lá também que quando nós falamos da música, da musicoterapia, nós falamos que a música abre a nossa espiritualidade, o nosso espírito. Ele se expande e ele consegue captar com muito mais tranquilidade a ajuda do plano espiritual. Sim. Isso provoca a autocura. Então, em todos os segmentos que a gente começa a estudar, a gente vai perceber que nós podemos ter o controle do nosso corpo. Sim. Nós podemos conversar com as nossas células, com tudo, e nós mesmos acertarmos. E parar de tomar tanto remédio, né? Uhum. Uma coisa que eu tenho visto também é que, conforme a evolução do mundo, os problemas vão mudando. Alguns problemas já não são tão críticos, por exemplo, da cura. Que hoje a gente tem, você tem a medicina já muito mais acessível para todos, então você tem visto menos médio de cura. Que nem o caso lá do Eurípides Barçanufo, naquela época não tinha um médico na cidade. Na região toda. Então era muito necessário que ele praticasse a cura, ou houvesse essa mediunidade de cura presente. Hoje a gente tem visto cada vez mais acessível, a gente sabe que não é suficiente ainda, né? Por isso que ainda existem médios de curas. Mas o evangelho ele vem resolver e continua atual, porque ele vem resolvendo outros problemas. O evangelho é a aflição, é o estresse, O evangelho vem curar uma coisa, viu, Rodrigo, que os médicos têm dificuldade de entender. Vem curar as nossas doenças espirituais. É porque a medicina cura da nossa mente e do nosso corpo, mas o espiritual, se ele não for buscar uma religião, e se não for buscar colocar em prática os ensinamentos contidos nos evangelhos, ele vai ficar um doente, porque a maioria das nossas doenças são doenças psicossomáticas, doença do nosso psiquismo. Aqui, por exemplo, Rui, aqui, né, como você está dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Por que o homem sofre? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então está explicado, o Evangelho esclarece, é a transformação. Então, essa aí tem uma historinha, viu? Vamos para os comerciais ou dá para contar a historinha? Eu só queria pedir para o Maurício preparar ali para nós, Maurício, o tema do... Momento Espírita. Momento Giga Vale. Então, só para a gente... Eu queria aqui, Edson, um recadinho para nós aqui. Todos os dias eu tenho aqui no meu celular uma citação do dia, e essa citação do dia chega sem a gente saber. Então, agora há pouquinho caiu aqui essa citação de Kardec. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Perfeito. Né? Então foi para nós mesmo. Jorge. Diretamente. Pode falar. No site, para pergunta para sorteio de dois livros espíritas, dois livros do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos são atuais, na sua opinião? Então, a Maria Aparecida Bassi, um bom dia para Maria Aparecida, né? Bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. Felizmente, posso ouvir o programa agora na M. Mas muito bom ouvir isso, né? Que a nova casa possibilite uma divulgação maior cada vez mais da doutrina espírita. Essa luz que consola e ilumina. Quanto ao Evangelho, sim, os ensinamentos de Jesus são sempre atuais. A pedagogia do mestre é de uma extrema sabedoria que nunca será superada, pois ela satisfaz aos simples e aos ricos de intelecto por ser embasada no amor maior, que a humanidade ainda não assimilou completamente. Abraço a todos da equipe. E a Cida, ela pode falar com bastante firmeza, porque ela foi professora, se aposentou como professora, e é uma excelente professora, tanto na ITEP como foi nas escolas do Estado. A Cida fica lá escutando o nosso programa, dando essa audiência para nós, mas tem hora que ela deve ter uma raiva de tanta coisa errada que a gente fala aqui, né? Do português. Exatamente. Um grande abraço para a Cida. Então nós vamos para o nosso momento Giga Vale. E hoje está no momento espírita número 1, e a mensagem é: o consolo,

a respeito da morte, dos nossos entes queridos, as nossas saudades, né? As saudades que nos marcam. Então, a importância da doutrina, do Evangelho, de nós acreditarmos no prosseguimento da vida. E eu lembrei, nesse instante, de uma passagem do Caibar Schutel, que foi um grande, o bandeirante do Espiritismo, né? Um grande vulto do Espiritismo no Brasil, que ele pregava sempre a preexistência da alma, né? Ou a manutenção da vida após a morte. E ele, quando ele desencarnou, no mesmo dia ele se manifestou e mandou escrever no túmulo dele: vivi, vivo e viverei para sempre, Caibar Schutel. Então, realmente, essa manifestação que nós sentimos de saudade do ente querido, quantas pessoas que dizem não acreditar, né, na pré-existência, na continuidade da vida, mas sonham com os parentes, sonham com vô, com pai, com mãe, com filho que já desencarnou, e às vezes eles percebem aquele sonho como um real, né? Exatamente, é o prosseguimento, a vida continua. Então, a grande, na verdade, mensagem do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, nesses 150 anos, é nós termos bem reavivado em nós essa crença que a vida continua. Devemos ter lembrança, sim, claro, o afeto, o carinho, a afeição, mas lembrarmos com alegria, lembrarmos dos bons momentos que convivemos junto com essas pessoas. E se por acaso em nós ficou algum ressentimento, alguma mágoa, que possamos pedir perdão. Porque nem sempre aquele tempo que nós estivemos juntos, às vezes, é bem aproveitado. Então, pensemos assim, pensemos de uma forma positiva, de uma forma alegre, porque isso nos traz a felicidade. Vamos agradecendo aqui os comentários do Edson, uma mensagem muito legal mesmo, e fechando, quer comentar, Rodrigo? Não, vamos fechando. E fechando o nosso momento Giga Vale. E também o telefone 3018-4889. Se você ligar no 3018-4889, quem vai atender você vai ser o Helder Bastos. Oh, puxa, voz vida, hein? Destacada de São José dos Campos e região. Helder Bastos. 3018-4889. Uma voz de outro mundo. Isso, então, 3322-1290. E os ouvintes Gilberto, Cláudio e Júlio ligaram aqui pra gente, que estão lá no Interlagos, no Parque Interlagos, e ouvem muito bem a rádio. Obrigado pela audiência aí, amigos. E nós precisamos dizer aos nossos ouvintes que o programa vai terminar às 9h40, porque vamos ter futebol, né, Jorge? Vamos ter futebol, né? E pior que não é o time do São José, é aquele outro lá. É o Zezinho, como diz o Lano Brito. 9h40 a gente entrega aqui para o Maurício entregar para o pessoal do futebol, né? Que a rádio aqui é tradicional no futebol também. Então, a equipe desportiva aqui é muito boa e vale a pena vocês ouvirem aí as narrações aqui na Rádio Estadão. O Henrique, aqui do centro, que mora na Rua Vilaça, diz que está ouvindo com bastante clareza também na FM 95.9, que a 95.9 a gente não tem falado tanto ainda para vocês, porque ela está entrando devagarzinho aí, né? Porque o prefixo, né? Futuro nosso será aqui o 95.9. Então, ela ainda está com alguns chiatos, por isso que a gente não fala muito da 95.9. Mas vai manter também. A AM vai manter. Vai manter a AM e 95.9. Mas no futuro acaba a AM, né? E a 95.9, ela está havendo interferência de uma outra rádio, parece-me que é pirata, né? Uhum. Falando de remédio, de impotência sexual, aquela série de coisas, né? Então, daqui a pouco a gente vai divulgar muito mais a 95.9. Mas tem alguém escutando, que é o Henrique, e diz que está escutando bem. Está mandando um abraço a todos nós também, Henrique. Um grande abraço para vocês. Vamos continuar conversando com o nosso irmão Edson Figueiredo. Edson, continuando assim, falar do Evangelho, essa parte que a gente estava dizendo aí, né, de curiosidades que tem dentro do Evangelho, de coisas importantes que vem trazendo o Evangelho para nós. Nós sabemos que a doutrina espírita se apega bastante no Sermão do Monte. Seria porque o Sermão do Monte é onde traz toda a parte moral, onde Jesus, digamos assim, sintetizou a sua doutrina? Perfeitamente. Você me fez lembrar de Mahatma Gandhi, que diz assim, né, que se tudo fosse perdido do Evangelho de Jesus, mas ficasse o Sermão do Monte, só isso bastaria. Uhum. Porque ali nós vamos encontrar, nos falando sobre a prece, sobre o perdão, sobre o jejum, nos falando principalmente sobre as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, Jesus deixa claro e coloca a importância do homem se redimir, não diante dos outros, mas se redimir diante de si próprio. E aproveitando, Jorge, olha, é uma coisa assim, dentro do Sermão do Monte, fala sempre na, na transformação. E o que está bastante claro nisso são dois sentimentos. Um é o orgulho e o outro é a humildade. E Jesus trabalha muito isso. Quer dizer, o desprendimento do orgulho, né, que é um sentimento pesado, que nos prende à terra, e adquirirmos a humildade. Quer dizer, desprendimento de si próprio. E o que mais aflige a humanidade nesse momento, nós fomos olhar, é a preocupação com a violência, né? Tudo vai para a violência, descamba para a violência. Dizem aí que a vida parece que não tem valor, né? Qualquer coisa um tira a vida do outro. E no Evangelho, amai-vos uns aos outros, né? Aqui diz o seguinte, no capítulo 12: o homem mau um dia se tornará bom? O homem mau um dia se tornará bom? É a grande pergunta que a humanidade faz nesse momento, diante de tantos crimes, né, Jorge? Horríveis, né, Rui? Que a gente nem poderia imaginar. Então, a mensagem de esperança do Evangelho. Então, diz assim: a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. E que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. É uma fatalidade essa mensagem de Jesus. Um dia nós nos transformaremos em pessoas de bom caráter, pessoas boas, pessoas afáveis, pacientes, bondosas e indulgentes. Saberemos conviver com todo mundo dentro do perdão. Não haverá ressentimento? Conseguimos imaginar isso? Não haverá ressentimento, não haverá mágoa e entendimento do outro. É a esperança do Evangelho. A gente vê que toda essa violência nada mais é do que egoísmo, né? Você concorda? Que o pessoal fala em violência, arrumar a polícia, arrumar isso, mas não trabalha no egoísmo do ser humano, né? Porque quanto mais atrasado espiritualmente, mais egoísta ele é, mais pensa somente nele, né? E estatísticas comprovam que se todos os governos dedicassem assim verbas no sentido de favorecer a educação, a formação do homem. Me faz lembrar o Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, a criação do Colégio Allan Kardec. A preocupação não era só ensinar as matérias comuns, escolaridade, mas sim formar o homem no sentido moral. E para isso, Eurípides Barçanufo empregava o ensino moral, lembrando lá de Kardec, da escola de Pestalozzi, que a preocupação é o ensino moral. Se nós dedicássemos uma verba suficiente para a educação como prioridade, nós gastaríamos muito menos construção de creches, né? De construções de presídios, né? Não precisava construir presídios, cadeias, como se faz hoje, como se cadeias e prisões fossem resolver a situação. Você falou de Eurípides Barçanufo, eu lembrei de um caos, um caso que eles contam. Inclusive, quando você vai lá em Sacramento conhecer, vai ter outra caravana agora em abril. Eu lembrei desse caso que ele conta, o Eurípides conta, que quando ele dormindo, porque Chico Xavier falou que Eurípides falar sobre Eurípides é falar sobre a biografia de Jesus, né, de tão próximo que eles eram. E ele conta que quando ele estava dormindo em sonho, ele foi subindo. E aí, quando ele chegou lá em cima, ele encontrou Jesus chorando. Então, ele estava ali chorando. Aí, ele naquela emoção, ele não conseguiu se mexer e também começou a chorar. Aí, ele perguntou para Jesus: mas por que você chora? É porque as pessoas não conhecem o seu evangelho, não acreditam em você. Aí, ele falou: não, eu choro pelas pessoas que conhecem o meu evangelho, mas não pratico. E lembrar também que, quando o Edson falou no Colégio Allan Kardec, o Colégio Allan Kardec, ele foi praticamente, Eurípides Barçanufo tinha sido abandonado por todos, né? Estava até entrando em depressão, a gente sabe, e ele foi arrebatado, e no encontro que ele teve com o Espírito Sublime, que na hora até ele achou que ele não era competente para ter aquele Espírito Exatamente. Perto dele, que era Nossa Senhora, ela falou: você pode fazer o favor de abrir o colégio e colocar lá. Não é para colocar ali seu sacramentano, é para colocar Allan Kardec. Pode deixar que eu estou protegendo você. E manda ver. Está até hoje lá no colégio. E quem não conhece, né, a história, pode pesquisar, é uma história maravilhosa. Muito linda. Agora, a história de Eurípides. E tanto que ele nasceu no dia 1º de maio, né? Eu estou preparando um evangelho musical sobre a vida de Eurípides Barzanufo. Jorge, foi falado aqui de morte, foi falado uma série de coisas, mas você viu que exemplo que foi dado pelo casal Nissete Bruno e Paulo Goulart? Estávamos esquecendo de falar dele. Excelente mesmo. Você vê que família a sobriedade, toda espírita. A sobriedade deles na hora da passagem, você vê ali a lembrança, você vê a tristeza deles, você vê, mas eles não perdem o equilíbrio. É um exemplo mesmo, como o Paulo Goulart foi um exemplo para todos nós. E hoje nós dedicamos o nosso programa também à memória do Paulo Goulart. E a música que é de Tom Jobim, que tocou na hora. Como é grande meu amor para você. Como é grande meu amor para você. Uma música. Eu sempre irei te amar, né? Por toda a minha vida, eu sempre irei te amar. Essa aqui é do Tom Jobim. Demonstrando a continuidade da vida. Exatamente. É isso daí, viu, Jorge? Amanhã vai fazer 5 meses que o meu filho Dodô se foi, né? Se foi para um mundo até melhor que o nosso, né? Mas essa música também foi aquela que tocou. Que vocês cantaram, o Grupo Castelã, e que até hoje me marcou profundamente. Né? Ontem eu estava apagando minhas mensagens, aí cheguei na mensagem dele no meu aniversário. Né? Aí falei, não, essa eu não vou deixar apagada não, que quando for no meu aniversário, eu vou ler ela outra vez, que ele deixou para mim, que mostra realmente quem que era o espírito do Dodô, quando ele, o que que ele sentia pelos amigos dele. Então, essa eu nunca vou apagar, ela vai sempre ficar aqui no meu celular. Diga isso. Eu estava dizendo que realmente é uma lembrança bastante grata, né? Essa do Dodô, dos exemplos dele de luta e perseverança. Olha os ganhadores. Hoje tem um ganhador aqui que para mim está muito. Eu estou muito feliz com esse ganhador, Rui. Quem ganhou aqui foi o Osnildo Duarte. Olha só. O Osnildo ficou 1 ano e meio brigando com a gente do rádio que não pegava direito em casa dele. E hoje ele está aqui escutando e já ganhou o prêmio. E quando ele encontrava, ele falava, eu ligava direto para ganhar os prêmios, agora não consigo mais pegar, não consigo mais escutar, não consigo nada, reclamava. Ele foi até lá na porta da AME, mandou me chamar lá dentro, falou, rapaz, tem rádio, vai pegar ou não vai pegar? Né? E Osnildo, que legal, olha, você foi sorteado hoje no livro, o livro que vai ser doado pela banca pela livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, só para aparecer lá e pegar o seu livro com o nosso irmão Mário Vinhas. Então, que satisfação, viu, Osnildo, você ter sido sorteado hoje. E a Cleide Elizabeth, que é a Cleide do Grupo Castelã também, que está ouvindo. A Cleide também está se recuperando, está com o joelhinho lá meio... Está fazendo até cirurgia também no Edson. Lembrando para as pessoas aqui de São José dos Campos que o retorno será em Lorena, dia 29 de março. Né? Várias casas aí estão fazendo, várias pessoas estão fazendo excursões. Lá na AME já tinha um ônibus lotado para as pessoas. Ônibus, já? Um ônibus lotado. Né? Sexta-feira a Conceição lá falou para mim que um ônibus lotado, ela que está organizando a excursão. Então, as pessoas que vão para a cirurgia lá em Lorena, então será dia 29, para ninguém esquecer. Quem e quiser, vai ser um belo passeio, né, gente? Exatamente. O médium Edson Barbosa estará lá fazendo as cirurgias. Quem não pôde ir aqui, se quiser ir lá em Lorena, semana que vem a gente passa o endereço direitinho, que é lá na casa do Rogério Leite. Ah, isso lá, que eu ia perguntar. Né, onde Rogério, ele faz as cartas consoladoras. Bom, então vamos, muito obrigado, um grande abraço a todos. Edson, muito obrigado, mas daqui a pouco você dá a sua despedida e faz a prece de encerramento para a gente. Rui? É um grande abraço para o Helder, para a Adriana e a Graça, que estão no suporte, aí, nos trazendo o cafezinho, e a água, e o Helder no telefone. Então, bom dia para eles que estão sempre junto conosco. Rodrigo? E um abraço também, um obrigado para você, nosso querido ouvinte, que está nos escutando através da rádio, através da web rádio do bem, através também do vídeo agora, nos assistindo, também no site. E para você que vai nos ouvir, através do nosso podcast, e a convidá-los para o próximo programa, que é o com Eurípides Castro Júnior. Domingo que vem. Edson, muito obrigado, meu irmão. Quero agradecer a todos os ouvintes da oportunidade que tive no dia de hoje de falar do Evangelho, seus 150 anos, do Evangelho Luz, que vem nos esclarecer, e Jesus ao nosso lado sempre. Nesse instante, esse instante me fez lembrar uma música, não sou cantor, mas vou falar aqui alguns versos. A noite desceu, se fez um clarão, alguém acendeu o velho lampião. O nosso coração também é assim, pode ser todo luz se a gente deixar. É só se permitir Jesus adentrar. Tanta luz, tanta luz, tanta luz, ó candeia de amor, brilhai. Tanta luz, tanta luz, tanta luz, ó candeia de amor, brilhai. No dia 15 de abril de 1864, essa luz nos chegou, a candeia de amor trazida por Jesus. Que possamos todos nós darmos as mãos, formarmos uma imensa corrente de amor, tendo como propósito sempre unir os nossos corações na bênção da humildade, no trabalho contínuo, perseverante, da busca da perfeição. Agradeço aos queridos amigos aqui presentes, agradeço, e nesse instante de agradecimento, agradeço as bênçãos do Evangelho, que me faz lembrar de um amigo que me marcou profundamente, foi quando me abriu novamente as portas para o Evangelho, Condillac Chaves de Andrade. Um amigo que já se foi há muito tempo, mas que a lembrança continua viva em meu coração. Que a paz de Jesus nos abençoe, caros ouvintes. Nos abençoe e nos façam caminhar pelas trilhas do amor, do perdão e da compreensão. Que Jesus e Deus nos permita compreender o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Você vai precisar. Um cinto pela Galileia, o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Volto a te encontrar,